palavras que vêm do céu. Antes que eu fosse formado, te conheci, meu Deus, meu Rei. Em teus braços eu sou amado. Não temerei a voz do homem, pois o Senhor é meu guia. Com coragem eu me ergo, tua luz é minha vida. Eis que sou teu profeta, aonde fores eu irei, com tua mão me sustenta. Em ti, Senhor, eu confiarei, não temerei, não vacilarei. Teus planos em mim se cumprirão, fortaleza, meu abrigo. Eu sou teu, Senhor. Cidades em ruínas, mas em ti há restauração. Teus juízos são justos, tua graça é salvação. Cinge meus lombos, prepara meu ser para falar o que mandas fazer. Sou coluna, sou muralha, contra as trevas sou luz a brilhar. Eis que sou teu profeta, aonde fores eu irei, com tua mão me sustenta. Em ti, Senhor, eu confiarei, não temerei, não vacilarei. Teus planos em mim se cumprirão, fortaleza, meu abrigo. Eu sou teu, Senhor. Vela sobre tua palavra, cumpre o que prometeste em cada coração. Tua verdade se manifeste, Jerusalém, levanta-te, a glória do Senhor vem com poder e com amor. Teu povo em ti. Aonde for